solo teve uma magnitude de 9,8. Estamos no fim. Seu óvulo está pronto, Lara. Só temos que adicionar meu código genético. Uma única impressão digital. Sorte! Uma cápsula incubadora. Os boatos eram verdadeiros. Não devia ter se oposto a mim, Jor-El. Ainda não acredito que se aliou com aqueles tolos do Conselho. Poderíamos ter governado Krypton. Você destruiu esse planeta. Recebi dados insuficientes. Eu avisei pra você. Todos avisamos. Cala a boca. Cala a boca! Zod, por favor. Eu tinha uma máquina de guerra para operar. Meu exército precisava de energia. Tínhamos que perfurar. Seus números eram inconclusivos, inúteis. Eu tinha visão. Eu tinha um desejo. Se a semente de alguém deve ser espalhada no infinito, será a minha. Devia se sentir honrada, Lara. Em seu óvulo deposito minha eminência. Nós teremos o último filho de Krypton. Seu poder. Da Justiça, Deuses e Monstros. Versão brasileira Cinevídeo. O que havia dentro? Não sabemos, Sr. Luthor. O fazendeiro disse que já estava aberto quando encontrou. Reviste a área. Leve a nave para os laboratórios de Star. Código negro, sargento. Nada pode vazar. quanto tempo isso está aqui? Há muito tempo. Superman? Superman, vocês estão onde? Senhor Trevor, que jornada seria completa sem seus lamentos alarmantes? Encontramos esse bunker debaixo da embaixada Kasniana. Não façam nada até chegarmos aí. Ouviram? Afastem-se! Os desaponto de novo. Chegou. Pena que o filme acabou. Belo banho de sangue. Isso foi mesmo necessário? A coisa saiu do controle. Sabem que aqui é propriedade da embaixada. Tecnicamente fora dos limites para oficiais da lei. Tecnicamente não somos policiais. Não dê uma despertinho comigo. A velhota não vai gostar nada disso. Que isso do que está falando? Ela vai vibrar de alegria. Ela vai recuperar os arquivos roubados e mais de 20 terroristas procurados. Não mais procurados. Pra ela vai parecer Natal. Passe para presidente. Traz um esfregão. São alienígenas e inumanos nos vigiando. Quem está vigiando eles? A Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus. Não há outros deuses além de mim. Liquidação de presas. Presas do Batman. Espadas Maravilha. Eles nunca calam a boca? Pelo menos 50 mortos no massacre na embaixada. E não só mortos, desmembrados, queimados vivos, sem sangue no corpo, uma verdadeira casa dos horrores. Sabe-se que as vítimas faziam parte de uma organização terrorista. Sabia que ia mencionar isso. Mas e quanto à nossa organização terrorista? E quanto à Liga da Justiça? Já cansamos de ser avisados. O que o governo sancionou é mais do que uma super tropa de choque. É uma arma de poder absoluto. E todos sabemos onde isso leva. Cedo ou tarde, os laços entre o Salão Oval e a torre da tão proclamada justiça finalmente romperão. E então quem estará no controle? Você não, amigão. Não mais. Por que você ainda dá ouvidos? Eles nos odeiam. Não deixe aquela multidão enganar você, Becca. Eles são o povo comum. As pessoas de verdade. Existem muitos que desejam que a gente tome conta de tudo. Diga ela, Kirk. 22% em território nacional, 29% internacional. Evoluções foram feitas com menos. Imagine terminarmos toda a discussão ideológica. Acabam-se as guerras e as insurreições. Todos os pontos pretos lá embaixo conectados em um único propósito produtivo. Um mundo totalmente reunido. Temente a nós. Temente a nós. Acabou de ficar menos sexy. Não estou dizendo o que fazer, mas as coisas não estão ficando mais fáceis com Washington. E em breve chegará o dia em que teremos que considerar nossas opções. A nova ordem mundial vai ter que esperar. Seu convidado chegou. Quem chamou dessa vez? Silas Stone, um dos homens mais brilhantes do planeta. Doutor Stone. Você é rápido. Estou ansioso para trabalhar. Se estiver pronto. Não fique nervoso. Pense nisso como uma grande aventura. O que foi? A tempestade está se aproximando mais rápido do que o esperado. É melhor você voltar pra cá. Esquenta o conhaque. Ainda falta uma leitura. O que é isso? Pensou que ia escapar, né? Pena que eu não vou estar lá quando o Comitê do Senado souber do seu trabalho. Terminei meu discurso hoje à tarde. Miniaturização molecular. Uma grande ideia para um mundo diminuto. Acho que não vai precisar falar muito, Dr. Palmer. Obrigado, Ryan. É o seu marido. Lembra que queria ter um estábulo no quintal? Acho que conseguimos espaço para isso. Liga para mim. Cada vez que eu te ligo, sua casa parece mais sombria. Dá pra dar uma iluminada aí, Kirk? Até na faculdade você tinha aqueles pôsteres horríveis dos Beast Boys. Coloca umas cortinas. Cortinas? O que acha de umas janelas? É a Tina? Como vai, meu bate-amigo? Preparando uma fornada de plasma falso. Legal. Obrigada. Melhor não se casar, Kirk. As esposas não vão largar do seu pé. Sem problema, eu praticamente já desisti de romance. Escuta, precisa saber que eu não tive sorte nos últimos testes. Toda vez que eu tento reverter o antígeno, as paredes celulares não aguentam. Achei que não aguentariam. Não perca a esperança. Vamos descobrir a cura pra você. O que foi feito pode ser desfeito. Obrigado, Stanho. Só vai... levar um tempo. É. Mas eu não liguei pra isso. Deve ter ouvido que o Ray Palmer desapareceu. A caminhonete dele foi destruída. Pobre Jim. Ela tá ligando pra Tina 10 vezes por dia. É fora da cidade, Will. Fora da minha jurisdição. E desde quando a Liga da Justiça tem uma jurisdição? Para com isso, Kirk. É o Ray. Eu vou dar uma olhada, mas isso não vai me fazer ficar mais amigo dos policiais de lá. E daí? As pessoas não gostam de você mesmo? É verdade. Mais um microamplificador e eu posso derrubar um tanque. Agora você vai me contar? Eu te contei tudo. Que isso, pai? Como ele era? O que ele disse? Ele era alto. Ah, nossa, eu sei como é a aparência dele. Não ficou apavorado? Ele é um super alien. O cara pode acabar contigo só de ficar te encarando. Ele foi direto ao assunto. Disse que tinha um trabalho para mim e eu estou fazendo. Que é? É segredo. Mas eu via a Mulher Maravilha. Conta, conta! E não fala que ela era alta. Ela era... O que é isso? Corre! Trouxe os federais. O Sr. Stone trabalhou para os militares, Sra. Lane. É uma ação de rotina. Tem certeza? Quero dar uma olhada. Imagino que não possa dissuadi-lo. Isso é uma cena de crime. Eu não vou tocar em nada. Seu namorado tem muita coragem. Ele não é meu namorado. E sim, ele tem. Deus meu. Somente a polícia pode ir além da fita amarela, Sra. Lane. E você tem distintivo? Tá bom. Acha que sua lógica vai persuadir ele? Fala. Stone não é o único pesquisador morto. Em quanto tempo consegue chegar aqui? Esse é Victor Fries, especialista em temperaturas, ganhador dos prêmios Nobel e Kyoto. Ele estava medindo os níveis de carbono atmosférico próximo ao Círculo Ártico há 3 dias. Encontraram o corpo dele no fundo de um barranco. Mas não foi a queda que o matou. A sua artéria carótida foi ferida, a princípio pelo gelo em que ele bateu ao cair. Sangrou até morrer. É, só que não encontraram o sangue. Deveria ter uma poça de sangue congelado ao redor do pescoço, talvez quase 1 litro. Não estava lá. Esse é o caminhão de Ray Palmer. Foi encontrado há 2 dias no fundo de uma colina. Parece ter sido fatiado. Mas esse não é o dano mais intrigante. Uma pegada de bota. Parece que o caminhão foi chutado. O tamanho é bem pequeno e tem um salto bem alto. Uma mulher? Parece que sim. Não encontraram o corpo do Palmer, mas ninguém espera que ele apareça no escritório. E foi daqui que você veio. O que sobrou do laboratório do Stone. Eu inseri alguns filtros. As rajadas e manchas são pontos onde o fogo começou. Foi como se alguém passasse pelo laboratório do Stone com um maçarico. Ou visão de calor. É, eu achei que você ia pensar nisso. Estamos sendo incriminados. Alguém está tentando incriminar a Liga da Justiça. Quem teria a coragem? Não vai demorar até a polícia começar a juntar as peças. Talvez já tenha juntado. E pode apostar que alguém vai vazar isso para a imprensa. Alguma coisa conecta esses cientistas? Eles trabalhavam juntos aqui e ali. Projetos do governo, alguns ultrassecretos. Stone era professor visitante na Universidade de Gotham. Eu vou procurar nos arquivos dele. Ainda é amiga do Trevor? Ele pode ser útil. Ele sempre foi. Fica na cola dele. Entendeu, né? Temos que estar à frente desse negócio, isso inclui a mídia. Alguém está tentando acabar com a gente e vai se arrepender muito. Departamento de Física. Projeto Jogo Limpo. Freeze, Palmer, Stone, Magnus. Copiando. Os garotos do Luthor. Prontinho. Lembrem-se, vocês são os melhores que a sua geração tem a oferecer. Não desperdicem seus talentos. Sejam corajosos, inovadores. O mundo precisa de mudanças. E vocês estão entre os que podem fazer isso acontecer. Nossa, é como ser incentivado pelo Einstein. Tá tudo bem? Tenho um trabalho para terminar. Você vai pra festa hoje? Talvez. Você vai pra festa hoje, sim. Tá bom. Não vai querer irritar a Tina. Sabe como ela fica, né? Eu vou estar lá. Às vezes eu me pergunto por que insistimos tanto. Acorda, Dorminhoco. Tá perdendo a festa. Desculpa, mas eu tô quase chegando lá. O coeficiente nos coagulantes do sangue tá quase batendo. Aí, levanta daí, a gente tá atrasado. Acho que eu devia ficar. Kirk não pode esperar até amanhã. Por que não curtir a vida? Se afasta desses morcegos só por uma noite. Por mim. Por você. Beleza, já conseguiu convencer ele. Vambora, galera. A louca da Ivy vai trazer uma erva especial. Peraí. Tem certeza de que a gente mora aqui? A chave não entra. Dá aqui. É, parece a nossa casa. Tem o cheiro dela. Ai. Tudo bem? Tá tudo bem. Espero não termos te cansado muito. Se liga! Pro sofá. Ah, ah. O que foi? Hoje não. A motorista da vez vai pra casa. Mas, gata, eu sou seu namorado da vez. Você precisa cuidar de mim. Qual é? Meu Deus, esse é o seu projeto, não é? As nanitas. É, trouxe pra casa. Olha só o que estão fazendo. E ainda estão construindo. Uhum. Elas se autorreplicam. Devem ter trilhões aí. Se tivesse um microscópio, poderia vê-las. Elas serão parte do navio quando estiver finalizado. Que tipo de metal? Ferro, chumbo, um pouco de mercúrio. Funciona com compostos orgânicos? Teoricamente. O que quer construir? Uma namorada? Isso é sério. Se puder programar nanitas tão complexas, poderia ser uma resposta. O veneno de morcego quase elimina o linfoma, mas a estrutura celular se desintegra mesmo quando se estabelece. Se programássemos as moléculas para se manterem estruturadas, poderíamos estabilizar o... Ele tá bem. Só se animou demais, eu acho. Alô? Sim, precisamos de uma ambulância. Temos um amigo que está mal. Devia ter dito que era sério. Não queria entediá-los com os detalhes. É sério, Kirk. Somos seus amigos. Nos importamos com você. Chegou perto demais. Eu não digo que eu entendo tudo, mas saquei o que quis dizer sobre o uso da nanotecnologia. A solução médica tem muitas limitações. Tem que ter um agente para conduzir tudo. Essa é a minha pesquisa? É. Como descobriu a minha senha? Batman, não foi tão difícil assim. Olha, eu não me importo em dar uma olhada nisso. Acha que funcionaria? Talvez, eu acho que sim. Eu sei lá, quer dizer... Quando consegue sair desse lugar? Me dá minhas roupas. Está bem mesmo? Porque eu acho que ainda não. Com certeza ele não vai melhorar deitado aí. Enfim, acabou a faculdade. Um projeto científico cairia muito bem. Mickey, Minnie e Super Mouse, descansem em paz. Uma nação roedora os saúda. Mas você, Jerry, olha só você. 5 dias e mais forte do que nunca. Você é o rato que venceu. A contagem de eritrócitos ainda está alta. A aglutinação está normal. Acho que você conseguiu. Foi você que venceu o desafio. Eu só ajudei. Seria bom fazer mais um teste. Não. Tem certeza? O que está fazendo? Eu não tenho tempo para mais testes. Se eu voltar para o hospital, eu vou perder essa chance. Will! Kirk, é melhor não. Sabíamos que isso podia acontecer. Olha para lá. Me dá isso aqui. É melhor você sobreviver, seu idiota. Filme do Vincent Price, 5 letras. Por que tá fazendo palavras cruzadas? Porque eu já fiz o Sudoku. Como é que ele tá? Na mesma. Eu queria saber se você ia cuidar tão bem de mim. Para, Will. Não vem com essa de novo. Abre! Me dá tua carteira, garoto. Cientistas mortos, todos trabalhando para presidente. Deve estar bem complicado se ela enviou o Steve Trevor. Eram homens importantes, Luiz. A presidente quer garantir que não houve falhas na segurança. Então estavam trabalhando para ela. Em quê? Eu não disse isso. E a investigação do Sr. Trevor inclui a Liga da Justiça? Por que pergunta? Não leu os relatórios dos crimes, Pete? Eles têm algumas repercussões sérias. E ontem, adivinha quem eu encontrei? Depois eu ligo pra você. Nos encontramos de novo? Será que posso entrar? Fique à vontade. Lugarzinho cheio. Não é sempre que recebemos um visitante estranho de outro planeta. Por que veio aqui? Você me perguntou sobre o interesse na morte de Silas Stone. A questão é que ele trabalhava pra mim. Em quê? Uma coisa na torre. Posso te mostrar se quiser. Nunca deixaram a imprensa entrar na torre? Eu mudei de ideia. A não ser que não queira ser a primeira. Tá maluco? Vamos lá. Te dou uma carona. Obrigada. Prefiro dirigir. Os geradores são de design kryptoniano. Eles não só alimentam o prédio, como fornecem um escudo que o torna praticamente impenetrável. Meu Deus, os boatos sobre esse lugar não chegam nem perto do que ele é. Confirmado. Aqui no centro da torre, fica o centro da minha vida. A nave que me trouxe à Terra. Não era o governo quem estava com ela? Não era direito deles. Eu pedi de volta e eles se conformaram. Aposto que sim. Aqui, os arquivos do computador da nave, o pouco que sabemos sobre Krypton está neles. Infelizmente, os arquivos foram danificados durante a queda da nave na Terra. O governo não conseguiu recuperar muita coisa, nem eu. Foi por isso que eu solicitei a ajuda do professor Stone, para ver se ele conseguia recuperar as informações. Nesse momento, o que temos são os últimos momentos de Krypton. Parece com você. Ele é o meu pai biológico. Tem um registro de DNA. Pelo seu uniforme, imagino que ele era um oficial de alta patente. Certamente brilhante. Devia saber que o fim estava próximo. Se mais pessoas tivessem dado ouvidos a ele, ele teria sido o salvador do planeta. E é assim que você se vê? Nos salvando ou nos governando? Achei que tínhamos passado da fase do sarcasmo. Ah, qual é, Superman? Nós dois sabemos o que está rolando aqui. É puro e simples controle de danos. Alguns relatórios policiais que estão saindo vão fazer as pessoas pensarem em você. Então, aqui estou eu, fazendo toda essa cobertura jornalística sobre o lado humano do Homem de Aço. Se é que isso não é um paradoxo. Eu queria revelar meu mundo para você, senhorita Lane. É mesmo? Não foi o Luthor que extraiu essa filmagem? Ele nunca me impressionou. Luthor era um elitista frustrado cuja influência estava diminuindo. Eu venho do povo, senhorita Lane. Eu fui criado por um casal de imigrantes. Eu já passei por dificuldades. Se eu faço justiça com a mão pesada é porque eu estava no lado que sofria. Mas eu estou aqui quando o meu país precisa de mim. Cadê o Lex Luthor? Sumido! Ausente! Com licença. Desculpe interromper, você tem uma chamada. Você trouxe ela mesmo. Insuportável. Nem preciso dizer que nunca tivemos essa conversa. Mas quero que você saiba que a perícia vai indiciar a Liga da Justiça nesses assassinatos. Que perícia, exatamente? É sério o bastante para eu ligar para você. Posso apoiar vocês se a Liga se voluntariar a conversar com as autoridades. Eu estou falando com as autoridades. Eu estou falando com você. Não venha para cima de mim, Superman. Só estou tentando diminuir a pressão. Se as coisas ficarem difíceis, não poderei proteger você. Me proteger de quem, eu pergunto? Quem você acha que protege quem aqui? Olá, Estanho. O professor Magnum está livre? Qual é o seu problema? Ele está ocupado. Todos eles são assassinos a sangue frio. Não, Kirk! Esse cara é um vampiro, pelo amor de Deus! Ele só mata criminosos. Não sabe de nada. Só porque vocês são amiguinhos, não significa que está a salvo. Nenhum de nós está. Se Freeze e os outros estão na lista deles, todos estamos. E eu não vou ficar aqui esperando para ver quem é o próximo. Você apareceu em uma ótima hora. Doutora Karen Beecher? Exato. 200 de QI, mas QI emocional não tão alto. Cadê o meu cachimbo? Que lista é essa que ela mencionou? Ela tá achando que a Liga da Justiça tá matando os melhores cientistas da América. Eu expliquei pra ela que isso não faz sentido. Eu espero estar certo. Por que ela acha isso? Ela é uma cientista, ela vê padrões. Aham! Por que você não está me contando, Will? Kirk, você sabe do acordo. Você é contratado, assina papéis, guarda segredos. Se eu achasse que tem alguma coisa que devia saber, não esconderia de você. E sobre o projeto Jogo Limpo? Como sabe sobre isso? Tinha um e-mail nos arquivos de Silas Stone. Você estava copiado. Parece ser um programa que o Luthor iniciou. O que aquilo tem a ver com tudo isso? Nada, Kirk. É sério. Se eu soubesse de alguma coisa, eu falaria pra você. Eu garanto. Kirk, o que está vendo? É só o que eu quero saber. Seu marido não ajudou muito. Você conhece o Will, muito convencido. Ele pode se prejudicar por ser tão inteligente. Estou com medo. Não se preocupe. Não deixarei nada acontecer com você. Ou com Will. Nem com o Stein. Obrigado, Batman. Também me preocupo com você, Kirk. Eu leio as notícias. Me preocupo se não corre o mesmo risco que nós. Eu sei, a pele está fria, mas o coração ainda bate. Parece que você precisa de um parceiro. Não está entediada e cheia de mim? Entediada, não. Só cansada. Você não me engana, Becca. Eu sei por que está aqui. E por que estou? Quer saber o que a perícia descobriu? Não posso te contar. Que tal apostar? Se eu ganhar, fico com a informação. Se você ganhar, fica comigo. Sabemos que você é 50 vezes mais forte que eu. Talvez nós dois fiquemos com o que queremos. Acha que o grandalhão vai gostar disso? Eu te falei, ele não é meu namorado. Eu não pertenço a nenhum homem. Nem ao Superman, nem a você. Você já pertenceu a alguém? Eu te contei isso num momento de fraqueza. Se você repetir... Tá bom, tá legal. O corpo do Ray Palmer foi encontrado cortado ao meio. Já imaginam qual foi a arma do crime? Por muito tempo, Darkseid, nossos mundos estiveram em guerra. E agora, pela primeira vez em um milênio, podemos baixar nossas guardas. Um brinde ao trato e nossa união, que selará a ligação, o casamento entre minha adorável neta Becca e o seu inabalável filho, Orion. Nesse mesmo espírito, eu lhe dou boas-vindas a Apocalipse, Pai Celestial. Amanhã, nesse momento, não apenas uniremos reinos, mas também famílias. É um mundo de pagãos e brutos, minha criança. A história louvará sua coragem e sacrifício. O menino parece diferente. Diferente dessa família. Mas pensativo. Ele me deixou inquieta. Isso não é hora de apostas. Você tem um mundo contando com você. Sim, eu sei. Então vá descansar. Temos um dia monumental à nossa frente. O que está fazendo aqui? Eu queria te ver. Você não deveria. Vai descobrir que eu não gosto muito de regras. Eu também faço as coisas do meu jeito. Sobe aí, vai. Não, obrigada. E disseram que você era indomável. Não está com medo, está? Eu nunca tenho medo. Então vem comigo. Eu quero te mostrar uma coisa. É melhor segurar direito, hein? Eu não preciso... Ah! Thank you. Eu não sabia que a Apocalipse era tão bela. Esse é o meu lugar especial. O único lugar no mundo onde os céus se abrem e você pode ver as estrelas. É pra cá que eu venho pra pensar. Sobre o quê? Vida, honra, você. Você e eu somos a única esperança para os nossos mundos, Becca. Mas haverá traição em todo lugar e devemos estar preparados. É pra você. Abra. Ela é linda. A lâmina foi forjada por nosso melhor guerreiro. É praticamente indestrutível. Mas não é a parte mais impressionante. Dentro do botão do punho tem uma caixa-mãe. Ela te levará a qualquer lugar que você queira. É meu presente de casamento. Mantenha sempre junto a você. Sempre. A espada a protegerá quando eu não puder. Pelos sagrados poderes invocados de além da origem do mundo, eu declaro seus espíritos como um só. Agora. Becca! Acabou! Podemos ficar juntos. Não! Não pode ser impedido! Você devia ter ido com ela. Você disse que ele poderia viver. Eu disse que o pouparia por você, mas não às custas da missão. Mesmo se ele continuasse vivo, que vida você poderia ter com ele? Ele era diferente. Ele tinha o sangue de Darkseid, um de muitos bastardos em uma linhagem eterna de traição. Como se atreve a dizer isso? Você está inundado num mar de traição. Veja como fala, minha neta. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu os teria alertado, teria gritado para os céus. Não confiem no monstro do Pai Celestial. O poder o enlouqueceu. Silêncio! Você ainda pode se redimir. Não existe redenção para mim. De acordo com as minhas fontes, a evidência da perícia é indubitável. Marca de presas no pescoço de Victor Freeze. Marcas de cortes em Ray Palmer e no caminhão conferem com a espada da Mulher Maravilha. Digitais do Superman impressas no aço na cena do assassinato de Stones. Evidências condenatórias. E o que a Casa Branca tem a dizer? Seria inapropriado à administração comentar uma investigação que ainda está em andamento. Eu gostaria de lembrar que a polícia ainda precisa descobrir a motivação para esses crimes. A presidente esteve em contato com a Liga? Não. Ela espera que eles cooperem com as autoridades, como qualquer bom cidadão. Ninguém está acima da lei. Cadê você? O mundo está desmoronando. Estarei aí assim que possível. O único mistério é, por que o resto de nós está vivo? A Liga não quer se expor mais. Eles foram descuidados. Nós não sabemos se estão por trás disso. Querem que saibamos? É o jogo deles. Estão nos alertando para pararmos o projeto. O jogo limpo já está completo, Silvana. Eu só estava lá no início. Pelo amor de Deus, Holt, você deu nome a isso? Você contratou metade de nós? Não fui eu. Foi o Luthor. Mas onde ele está? Ele sabe o que está acontecendo? Pelo menos está vivo? Talvez devêssemos ir a público. Se todos soubessem, ia tirar o foco de nós. A culpa vai ser do governo. É, vamos deixá-los com raiva de nós também. Não é como se eles nos protegessem. É você. Não, não, não, não. Todos estão mortos. Não. Ouço uma pulsação. Devia ter chamado vocês quando cheguei lá. Como vou contar para ele sobre a Tina? Quem garante que ele ainda poderá ouvir? Ainda não sabe o que são? Nunca vi nada como eles. Estavam usando tubos de explosão. Devem ter vindo do seu mundo. Não necessariamente. Desde que ela chegou aqui, o governo tem tentado replicar os tubos de explosão. O Magnus me disse. Talvez alguém tenha conseguido. Mas e agora? Temos vários cientistas mortos e não estamos nem perto de resolver isso. Tem alguém que pode nos ajudar. Mas não vai gostar dele. Projeto Jogo Limpo. Eu iniciei há anos, no caso da raça humana precisar neutralizar a Liga da Justiça. Em outras palavras, Superman, no caso de precisarmos matar vocês. Me desculpe pela grosseria, mas sinceramente, a Liga da Justiça pode ser uma hidra de três cabeças, mas só uma cabeça realmente conta. Não me surpreendo. Você sempre me odiou, Luthor. Eu odiava o que você representava. Poderes sem fim nunca podem ser confiáveis. Veja como o governo usa vocês, e vocês a ele, enquanto o mundo pisa em ovos. Em seu devido tempo, você teria um conflito com Washington. O incrível é como demorou tanto. Só está acontecendo porque alguém quer que aconteça. Se você está no comando disso, Luthor... Novamente, você não me entende. Eu nunca me importei com poder. Eu me afastei disso. O que eu busquei foi conhecimento. Estou mapeando o universo, revelando todos os seus gloriosos mistérios, e de uma forma que eu devo agradecer a você. O que quer dizer? Imagino que possa saber agora. A maior parte é baseada em ciência kryptoniana, que eu baixei da nave que trouxe você para a Terra. Os arquivos estavam danificados? Não. Te demos cópias falsas. Foi ideia minha. Você já era poderoso o bastante sem aquele conhecimento. Seu desgraçado não tinha o direito. Os arquivos eram meus. São meu legado. É, eles são. Você gostaria de ver o seu legado? O nome dele era Jor-El, o principal cientista do planeta Krypton. A mulher e a esposa dele, Lara, sua mãe. E esse é o seu pai, General Zod. Um comandante cruel que estava dominando o planeta. Ele extraiu do centro do planeta o poder de sua máquina de guerra. Um erro fatal. Mas... ele não morreria por completo. Não é todo mundo que consegue presenciar sua própria concepção. Um planeta morre e você nasce. Por que você escondeu isso de mim? Eu tinha medo de você emular o seu pai. Era melhor se achasse que ele era um herói. Mas você não é um herói. Não mesmo. Você é só um pitbull. Eu quero esses arquivos. Os originais estão com Waller. Talvez você possa negociar um acordo. Ou pegá-los à força. Esse tende a ser o seu método. Mas eu teria cuidado. O projeto Jogo Limpo funcionou. Eles podem matar vocês se quiserem. Devia ter sido sincero comigo, Luthor. Tudo seria diferente. De certa forma, sou tanto criação sua como do meu pai. A NASA confirmou, senhora presidente. A nave de luta foi destruída. E seu último visitante foi o Superman. Eles mataram todos. O que faremos? Iniciaremos o jogo limpo. Evacuem Metrópolis. Continuem! Devíamos nos entregar, arrumar um advogado? Ou podemos dar uma surra neles? Alguém lá fora está enganando a gente. E não vamos descobrir sob a custódia da polícia. Vai ser uma baita cobertura. Se sobrevivermos a ela... Lois, é o Austin! É, estou no necrotério, com todos os cientistas mortos. Vou te mandar alguns vídeos. Como você entrou aqui? Tira ele agora. O que houve com o corpo? Ele estava aqui agora. Não olha pra mim, eu não peguei. Você já percebeu que faz 10 anos que eu te conheci? Eu estava fugindo, todos me perseguindo, e aí você me encontrou. No meio das docas, no meio da noite, com um rato na boca. Porque me acolheu, eu nunca vou saber. Você estava com fome. Superman, Batman, Mulher Maravilha, pela autoridade concedida a mim pela presidente dos Estados Unidos, eu exijo que vocês se entreguem agora. Uma vez me perguntaram se eu queria salvar o mundo ou governá-lo. Hoje vai ser difícil dizer a diferença. Quando eu for pra lá, ative os escudos. Ninguém chega até o Magnus. Eu vou com ele. Se podem matá-lo, podem matar você. Eu já passei por isso. Dessa vez, eles terão que me matar. Escudos. Máximo. Ai, meu Deus. Tina. Acha que nós estamos nos rendendo? Vou deixar as coisas bem claras. Temos uma testemunha de nossa inocência se recuperando lá dentro. Sabemos que está com o Dr. Magnus. Só queremos garantir que ele será bem cuidado. Vai vê-lo quando eu deixar. Dessa vez não, colega. Lasers imitam a radiação do Sol Vermelho, como o Sol de Krypton. Você parece bem melhor. Nanitas orgânicas. A Tina os trouxe, com uma muda de roupa. Onde está a Tina? Ela morreu. Eu a matei. Após um ano de casados. Foi só um acidente, eu garanto. Veja bem, eu sempre soube que ela amava você. Na faculdade, ela só ficava feliz de verdade quando nós três estávamos juntos. Mesmo depois que transformei você em um monstro, mesmo depois disso, ela ainda o queria. Ela casou comigo, mas foi uma obrigação. Ela continuou me pressionando a encontrar uma cura pra você todo dia, dia e noite. Will, você tem que fazer alguma coisa. Will, você não pode abandoná-lo. Will! Ela nunca parava. Finalmente, um dia, eu me cansei e dei um soco nela. E a cabeça dela bateu em uma mesa. E ela morreu. Foi quando eu apareci com a irmã gêmea dela. Ela é feita de um isótopo de platina que pode imitar a carne humana. O que você está fazendo, Will? Quando eu matei a Tina, eu tive uma revelação, Kirk. Se eu, o melhor e mais inteligente dos homens, fui capaz de um ato tão monstruoso, então que esperança há para a humanidade? Tais horrores nunca acabariam. Mas e se eu pudesse mudar tudo? Mudar o mundo, como Luthor disse? E se eu pudesse ligar todas as mentes como uma? Chega de aflições pessoais. Chega de ódio. Chega de culpa. E esse é um instrumento da sua benevolência? Uma bomba de nanitas. Quando disparar, vai projetar cerca de 7 bilhões de tubos de explosão microscópicos pelo mundo. Cada tubo vai implantar uma nanita na mente de alguém. Nesse momento, todo mundo estará conectado como um só. Até a Liga da Justiça. Então por que ainda não fez isso? Eu precisava de uma fonte de energia forte para dispará-la. Eu precisava daquilo. Fica calmo, meu amigo. Quando eu terminar, seu sofrimento pessoal também terminará. Come on. daqui. Pelos deuses! Neutralizamos a sua caixa mãe, Mulher Maravilha. Saia da frente e eu a deixo viver. Tudo bem, querida. Do seu jeito, então. Achei que ele estivesse morto. Eu me teleportei da minha nave antes do Homem de Metal destruí-la. Infelizmente, não posso fazer isso através daquelas paredes. Luthor, saia! Trevor, seu idiota! Me escute! Eu estou monitorando a torre e é o Magnus. Ele é o culpado. Se não o impedirmos, ele vai tomar nossas mentes e eu, só pra constar, quero manter a minha. Ative a central da nave. Nem mesmo os tubos de explosão passam. E agora? Eu vi um homem louco destruir o meu mundo natal. Eu não vou deixar outro acabar com esse. Geradores enfraquecendo. Escudo desligado. Saiam da minha casa. Tive uma excelente recuperação. Acabei de queimar todas as suas caixas mães. Chega de ficar desaparecendo. Ah! pelo menos ela não desejasse você. Você, que só ama os seus morcegos e seus tubos de ensaio. Errado. Eu amei duas pessoas na minha vida. E agora as duas se foram. Idiota. Pode continuar. Aposto que tem um gosto horrível. Você não vai conseguir. Sem tecnologia. Funciona pra mim. O centro da nave está se desestabilizando. Depois de um tempo, você não consegue mais se reconhecer. Me perdoa, Kirk. Desde a luta com os robôs do Magnus, mas os reparos continuam. A cidade vai se adaptando, assim como essa repórter. Por muito tempo eu pensei na Liga da Justiça como não humana. Mas eles nos salvaram, mesmo com um grande risco para eles. E eu agradeço por estarem aqui para nos proteger. Daqui a pouco ela vai te mandar selfies. Eu tenho pensado, Kirk. Precisamos mudar as coisas. A forma como fazemos tudo. Chega de política, chega de mortes. Tá falando sério? É só um pensamento. Já tá na hora? O que tá havendo? Nossa linda Becca tá nos deixando. Por quê? Diferente dos seus, os problemas do meu passado complicam tudo. É hora de voltar pra encará-los. Sozinha? Ela tem um aliado. Está pronta, querida? Eles decidiram há alguns dias. Eu já estou cansado deste universo, Batman. Hora de explorar outros. Espero que entenda. Eu entendo, mas não quer dizer que eu goste. Me procura se precisar. Eu também tenho uma coisa para você, Superman. Os arquivos originais da sua nave. Eles não deviam estar com o governo? Você sabe como as coisas se perdem na burocracia. Você descobrirá que a ciência kryptoniana tem aplicações significativas para a Terra. Na física, na medicina, na engenharia. Seja um herói de verdade. Obrigado, Lex. Podemos ir? Sim. Permita-me. Parece que seremos só nós dois. Quer pedir comida? Por que não começamos logo? Eu gostaria de um projeto científico. Hora de olhar para frente, Kirk. Conhece o ditado? O passado é como outro planeta. Direção de dublagem, Miriam Fischer. Elenco, Guilherme Briggs, Duda Ribeiro, Priscila Morim, Fernando Lopes, Luiz Carlos Percy, Héctor Izuin, Miriam Fischer, Cristiane Monteiro, Carlos Seidel, João Vitor Granja, Ricardo Voit, Marise Mota, Ronald Abreu, José Augusto Sendim, Marco Moreira, Eduardo Borghetti, Beatriz Loureiro, Amanda Borghetti, Bárbara Fischer, Rita Lopes, Malta Júnior, Elcio Romar, Gil Mesquita, Daniel Miller, Último de Carvalho, Raul Labanca e Jorge Rosa.